sofrer. É normal tudo ter um fim. Eu não quis ficar. Escolhi-me a mim. Escolhi deixar. Do principal. Queremos cultura.

Será que agora tens alguém na tua vida? Preciso saber se estás bem ou se andas perdida. Mas quero que saibas que eu ainda estou aqui para sempre à espera de ti. Um dia vais voltar para viver um grande amor. Fico à espera em silêncio, vem curar a minha dor. Um dia vais voltar, ouve a voz do coração. Só assim vais recordar que eu te dava mais valor. Volta, amor. Em nossa cama ainda sinto o teu perfume. No chão do quarto tantas fotos do passado. Vivo na esperança que um dia irás voltar. Só aqui é o teu lugar. Um dia vais voltar para viver um grande amor. Fico à espera em silêncio, vem curar a minha dor. Um dia vais voltar, ouvi a voz. Aqueles truques que aprendeste no cinema. mais peço-te, já me sinto a viajar. Para, recomeça e faz-me acreditar. Não dizes tu, e o teu olhar mentiu, enrolados pelo chão, no abraço que se deu. É madrugada ou é alucinação? Estrelas do mil cores, êxtase ou paixão? Esse odor traz tanta saudade. Mata-me de amor, dá-me liberdade, deixa-me voar, cantar e adormecer. Que tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu sonhei, tu serás assim. Tudo que eu te dou, tu me dás a mim. nosso amor chega sempre ao fim. Tu velhinha com teu ar ruim, e eu velhinho a sair porta fora. Mas de manhã algo estranho acontece. Tu gaiata vens da catequese, e eu gaiato a correr da escola. Mesmo evitando, tudo se repete. O encontrão aquece a dor no pé, que o teu sorriso sempre me consola. No nosso amor tudo continua, o primeiro beijo e a luz da lua, o casamento e o sol de janeiro. Vem a Joana, a Clara e o Martim, surge a Pitucha, a Laika e o Bobby, e uma ruga a espreitar ao espelho. Com a artrite, a hérnia e a muleta, tu confundes o nome da neta, e eu não sei onde pus o dinheiro. Nosso amor chega sempre aqui. Há um instante de eu olhar para ti com ar de cordeirinho penitente. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz, e eu com isto também me esqueci. Mas contigo sinto-me contente. Penduro sobretudo no cabide, visto o pijama e junto-me a ti, de sorriso meigo e atrevidamente. Frio encosto o meu quentinho, e adormecendo lá digo baixinho: eu vivia tudo novamente. Para a Internacional Target Radios, os desejos dos ouvintes são ordens. E o melhor exemplo disso é o programa 120 Minutos, que o canal da Recife aos sábados entre as 16 e as 18 horas. Ou seja, um ouvinte escolhe as músicas que mais gosta, que vão passar durante 2 horas numa das edições deste programa, conduzido pela Internacional Target Radios. Melhor do que isso, é que os participantes ainda se habilitam a ganhar prémios. Como? A resposta está em 120 Minutos, o programa internacional Target Radios, que é exibido no canal 2 da Antena Web, todos os sábados, entre as 16 e as 18 horas. 120 Minutos, aos sábados, às 4 da tarde, no canal 2 da Antena Web. agora a moda é a moda do chuchu. Toda a gente adere à moda do chuchu. Em todo lado vai um grande sururu. Sururu, sururu. Quer solteiro, quer casado, viúvo ou divorciado, todos querem a chuchu, chuchu, chuchu. Amor, eu quero chuchu. Um bocadinho mais. Amor, eu quero chuchu. Não me contento, quero mais. Amor, eu quero chuchu. E mais, e mais, eu quero mais. Amor, eu quero chuchu. Quero chuchu, meu amor, dá-me lá, por favor. Eu só quero do teu. Meu amor, quero chuchu. Quando eu faço chuchu, até fico no céu. Agora a moda é a moda do chuchu. Toda a gente anda maluca com chuchu. Em todo lado vai um grande sururu. Sururu, sururu. Entre marido e mulher, ninguém lá mete a colher. Gostam de fazer chuchu, chuchu, chuchu. Amor, eu quero chuchu. Um bocadinho mais. Amor, eu quero chuchu. Não me contento, quero mais. Amor, eu quero chuchu. Quero chuchu, meu amor, dá-me lá, por favor. Eu só quero do teu. Meu amor, quero chuchu. Quando eu faço chuchu, até fico no céu. Agora a moda é a moda do chuchu. Toda a gente fala dele sem tabu. Em todo lado vai um grande sururu. Presidente, deputados, toda a gente, todos querem a chuchu, chuchu, chuchu. Amor, eu quero chuchu. Um bocadinho mais. Amor, eu quero chuchu. Não me contento, quero mais. Amor, eu quero chuchu. E mais, quero mais. Amor, eu quero chuchu. Quero chuchu, meu amor, dá-me lá, por favor. Eu só quero do teu. Quero chuchu, meu. Quando eu faço chuchu, até fico no céu. Quero chuchu, meu amor, dá-me lá, por favor. Eu só quero do teu. Meu amor, quero chuchu. Quando eu faço chuchu, até fico no céu. Sou de Viana, da terra e do mar. Temos amor pela terra que nos dá todo o sustento. Trabalhamos o ano inteiro, quer chova ou faça vento. Nós vivemos enlaçados com o trigo dentro de uma espiga. Lá deixamos o suor que é essa. Pensamos, para que tanta canseira? Nós voltamos de novo à terra, logo ao romper da aurora. No trabalho achamos força de vencer quem nos explora. É maior o tirada. Produzimos a riqueza para receber quase nada. Os que nunca tiveram calos é que levam todo o dinheiro. Trabalhamos de jornada para quem goza o ano inteiro. Recordar é viver. E no Canal 2 da Rádio Interweb levamos esta frase muito em conta. É por isso que todos os domingos às 15 horas lhe trazemos To Replay, um espaço radiofónico dedicado a trazer emissões de programas que já passaram precisamente no Canal 2 e que têm 2 horas de duração. Não perca então, aos domingos, momentos mágicos para recordar e reviver no Canal 2 da Interweb em To Replay, a partir das 15 horas.

meu amor. Que bom que é pra mim, meu amor, meu amor. Que bom, que bom que é no fim, meu amor, meu amor. Que bom que é pra mim, meu amor, meu amor. Que bom, que bom que é no fim. Posso ajudar? Só eu te posso ajudar. O mar é grande, junta-se a mim. O mar errante, mar do Canimambo, canimambo,

Tinta verde dos teus olhos escreve torto no meu peito. Amores tenho eu aos molhos, se pro teu me faltar jeito. Amores tenho eu aos molhos, se pro teu me faltar jeito. Tinta verde dos teus olhos escreve torto no meu peito. No meu peito escreve torto, na minha alma cara dar. Nunca mais eu chego ao porto, se lá for por este andar. Nunca mais eu chego ao porto, se lá for por este andar. No meu peito escreve torto, na minha alma cara. Nunca mais eu chego ao porto de Matosinhos. Adeus verde dos teus olhos, estão cá outros mais escurinhos. Adeus verde dos teus olhos, estão cá outros mais escurinhos. Nunca mais eu chego ao porto de Matosinhos. Nunca mais eu chego ao porto de Matosinhos. Que ainda não perdeu a esperança e tenho fé que de aprender como te amar. Hoje na escola só brinquei, não estudei nada, rasguei o bebo e fiz maldades sem ter fim. Parti os vidros dos vizinhos à pedrada. Perdão, meu Deus, porque eu ainda sou assim. Era assim que eu te rezava ainda criança, e o perfume desses tempos que lá vão. Ainda me sinto como alguém que me dá esperança e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos de louvor, fossem flores de uma eterna primavera e que eu fosse o teu eterno trovador. Rompi as botas, as pernas, foi em vão. Em um só gol consegui

ter. Sempre que tu vens, o que eu mais quero é te beijar. Quando faço amor, só tu sabes dar prazer. Como é bom poder te abraçar. Tu és a paixão que me alucina e deixa louco. Sempre que te vais, não sei o que fazer sem ti. Por mais que eu te diga que te amo, ainda é pouco. Só tu sabes fazer-me feliz. Coração perdido, anda alucinado e amargurado por não te ver. Quero estar contigo, louca sedução a que eu me entrego e me faz sofrer. Coração perdido, anda apaixonado por este amor que hoje me castiga. Quero estar contigo, tudo o que eu mais quero é ter-te sempre na minha vida. Tu és a mulher que eu sonhei ter para mim. Quando tu não estás, a vida já não faz sentido. Nada é melhor que ter teu corpo junto a mim. É tão bom poder ficar contigo. Tu és a paixão que me alucina e deixa louco. Sempre que te vais, não sei o que fazer sem ti. Por mais que eu te diga que te amo, ainda é pouco. Só tu sabes fazer-me feliz. Coração perdido, anda alucinado e amargurado por não te ver. Quero estar contigo, louca sedução a que eu me entrego e me faz sofrer. Coração perdido, anda apaixonado por este amor que hoje me castiga. Quero estar contigo, tudo o que eu mais quero é ter-te sempre na minha vida. Informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria feito a pensar num potencial vasto público fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play às terças e sextas-feiras, à 13h no canal 2 da Antena Web. Uma expressão, não importa a fatiota do artista, tem que haver a emoção, senão é então quem canta está fingindo que é fadista. Povo Lopa, vem cá ver lá se ficas no tom que é para seres fadista. serás aprumado. Pontapé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio fado. Um fadista e um artista é vertical, e não é um fantasista ou coisa tal. Tem a graça da chalaça bem metida, a cantar ou a amar põe toda a vida. Mantém sempre com aprumo aquele rumo que em tempos de fidalguia foi condão. Chora-se, veio a desgraça e não passa sem dar tudo tem na mão. O Glopa, vem cá ver lá se ficas no tom que é. Para seres fadista serás aprumado. Pontapé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio lado. O Glopa, vem cá ver lá se ficas no tom que é. Para seres fadista serás aprumado. Pontapé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio fado. No baile da Dona Esther, feito a semana passada, foram dar com o chofer a dançar com a criada. Dizia ela baixinho, na prisão és bestial. Era um país atípico, ui, que coisa nova e tal. Chegou a altura da valsa, que exibiu-se o usório. De repente cai-lhe a calça, rebentou-lhe o suspensório. Aflito, com a mão nos bolsos, perante o riso geral. É pra um sentido, oi, que coisa nova e tal. Sequiosa, não resistiu ao whisky e para se tornar famosa quis ir dançar o twist. Ao dar o jeito partiu-se a coluna vertebral. É pra isso que digo, oi, que coisa nova e tal. O Dom José de Vicente, que é de São Pedro da Cova, para mostrar que ainda é falante, foi dançar a bossa nova e escorregou no suaio. Foi para o hospital. É pra isso é que digo, oi, que coisa nova e tal. Quando o serviço abundante no baile se iniciou, o Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe locas ao ouvido, pareces um animal. É pra isso é que digo, oi, que coisa nova e tal. Eram pra isso é típico, oi, que coisa nova e tal. Faltou a luz e gerou-se a confusão natural. E a loca se encontrou-se nos braços do Amaral. Logo esta grita aflita, coisa nova e tal. Eram para aí sete e pico, oito e coisa nova e tal. Não digam ao fado, com ar de disfarce, que é baixo, que é reles, que não tem valia, que aprenda ciências, que vá doutorar-se, que seja poeta, mas de outra poesia. Não digam ao fado, que não entristeça, e apenas se alegre nas provas de vinhos, que por maus ciúmes não perca a cabeça e não anda às cegas por tão maus caminhos. O fado fadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho do povo e o resto é cantiga. O fado fadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho do povo e o resto é cantiga. O fado fadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho do povo e o resto é cantiga. Açoites, mulher do meu desatino, menina das amoreiras, baixeira da beira-mar, todas são namoradeiras, é Lisboa a namorar. Ai, Lisboa, quem pudesse ser a proa da fragata, que rompe quando anoitece o teu vestido de prata, afagar com dedos brandos, como beijos da maré, com a boca de morango vendida no cais Sodré. A primeira mostra o peito, a segunda a roupa branca, a terceira é sem defeito, a quarta rebalanca. É Lisboa em todas elas, a mostrar em cada uma as lindinhas amarelas do seu ceote de espuma. Ai, Lisboa, quem pudesse ser a proa da fragata, rompe quando anoitece teu vestido de prata, afagar com dedos brancos, como beijos da maré, tua boca de morangos, vendida no cais Sodré. Que rompe quando anoitece o teu vestido de prata, afagar com dedos brancos, como beijos da maré, tua boca de morangos, vendida no cais Sodré. O Canal 2 apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7, um programa dedicado à música instrumental.

pensar num sonho, levar-te ao paraíso. Tudo o que quero é voar, mas tens de acreditar em tudo o que preciso. Anda, anda aí no meu sonho. Voa, eu quero te mostrar. Thank you.